caminho verde. Quem o perdeu tinha amores, quem o perdeu tinha amores, quem o achou tinha sede. Dá-me uma gotinha d'água, essa que eu ouço correr entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, água voltada a ver. Água voltada a ver. Quero molhar a garganta, quero cantar como a rola, quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta. Entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas.